nosso assunto aqui a ser colocado aqui hoje é ninguém, vejam bem, ninguém é incorrigível. Ninguém é incorrigível. Quer dizer, o que é incorrigível? Que não tem correção, que não tem mais jeito. Então nós estamos aqui defendendo uma outra ideia, de que ninguém é incorrigível. É uma tarefa bastante árdua para nós aqui do Espiritismo dizer que ninguém é incorrigível. Mas bota tarefa árdua. Por quê? Porque hoje nós sabemos, né, que a mídia, ela nos coloca no dia a dia, hora a hora, assuntos totalmente escabrosos, quer dizer, estupros e assassinatos, assaltos, outras coisas que são crimes horrendos, principalmente com crianças, né, estupros ou sequestros, assassinatos, que são crimes considerados hediondos, né, para a nossa justiça, a justiça brasileira. E não só a nossa, como de outros países também. Como é que nós vamos defender? De que maneira? Aonde é que nós vamos nos apegar para defendermos essas pessoas que cometem esses crimes? Quer dizer, nós estamos aqui 50 contra 1, ou 10 contra 40. É difícil a gente argumentar que uma pessoa dessas, ela pode ser corrigida. Mas aí então nós pegamos o Livro dos Espíritos. Nós temos que pegar o Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas do Kardec, e tem lá um texto bastante longo até, que fala do perdão. Fala do perdão, gente. Tem um outro texto lá, não tão longo, que fala sobre o julgamento. E tem lá um capítulo inteiro que fala lá sobre a lei da causa e efeito. Se nós utilizarmos esses três subtítulos aí, nós vamos perceber que nós temos que aceitar que todas as pessoas têm sim uma oportunidade de correção da sua conduta, emocional, da sua conduta espiritual. É claro que nós não estamos aqui defendendo essas pessoas que cometem esses crimes. Nós não estamos defendendo, gente. Nós não estamos aqui levantando a bandeira a favor dessas pessoas. Não. Nós só estamos aqui tentando mostrar que nós não temos direito de julgamento, gente. Que nós temos que estudar muito, muito mesmo, a lei do karma, a lei da causa e efeito. Por que acontecem essas coisas? Por que acontecem o estupro de uma menina? O sequestro e estupro, sequestro e assassinato de uma menina? Se nós chegarmos num ponto em que tivermos que utilizar a ideia de lei de causa e efeito, e de que nada acontece por acaso, como é que nós vamos julgar esse assassino? Utilizando-nos da lei da causa e efeito, de que tudo aqui se faz, aqui se paga. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que nós não estamos aqui defendendo o assassino, mas se algo aconteceu, como esses crimes hediondos, alguma coisa ocorreu no passado, gente. Nós não somos aqui, nós não podemos ser imediatistas pensando somente numa existência, ou duas, ou três. Meu Deus do céu, quantas existências nós já passamos aqui nesse planeta, e talvez alguns aqui, em outros planetas. Vocês percebem Então, não estamos de forma alguma defendendo, mais uma vez, esse tipo de gente. Mas sim, estamos aqui defendendo a lei da causa e efeito, que é uma lei natural de Deus. É certo fazer isso? É claro que não, meu Deus. É claro que quando nós chegarmos no mundo de regeneração, não vai mais existir isso. Não vai mais existir esse tipo de crime. Por quê? Porque as pessoas com essas tendências não mais estarão aqui. Mas agora que essas pessoas estão aqui, devemos nós tentar repará-las com o nosso entendimento. Quantas vezes devemos perdoar, Senhor? Aí o que que Jesus disse? Eu não sou muito dessas palavras de Jesus. Quem é muito bom nisso aí é o Mickey. Mas eu sei que Jesus dizia, devemos sempre perdoar 70 vezes, 7 vezes. É isso mesmo? É. Então vejam bem, é difícil a gente falar desse tipo de coisa. É difícil a gente, que nem um advogado aqui, chegar e dizer assim, ó, o cara matou, estrupou, tá? E como é que eu vou defender num tribunal ali de justiça? Eu sendo advogado, cara, eu não posso lá no tribunal me utilizar da lei da causa e efeito, a lei do perdão, a lei da justiça, a lei do não julgamento. Eu não posso. Aqui nós podemos. Sobre a questão da deliberação, né, do julgamento. Quem somos nós para julgar? Nós gostaríamos de ser julgados pelos nossos erros, por pequenos ou maiores, ou maiores ou grandes que sejam? Nós não gostaríamos de ser julgados. Não gostaríamos mesmo. E nós não admitiríamos isso. Então, será que nós temos o direito de julgamento? Aí a gente pega e abre essa reflexão. Mas como é que essas pessoas tão odientas, tão raivosas, tão sangue frio, tão truculentas, tão cruéis, podem ser corrigidas? Existe sim um jeito. O jeito qual é que é? Em primeiro lugar, de respeitá-las. Em segundo lugar, de colocá-las num lugar apropriado. E em terceiro lugar, entendê-las. Por que que fizeram isso realmente? Se elas têm algum problema patológico, de loucura, de esquizofrenia e outras coisas, bom, nós não vamos resolver esse problema. São pessoas profissionais que vão fazer esse problema. Que vão resolver esse problema. Agora, como é que nós vamos julgar uma pessoa que sofre de esquizofrenia, de loucura e de um monte de outras coisas e cometeu esse tipo de barbárie? Bom, aí, nem o espiritismo, essa pessoa ela já veio com essa tendência através da esquizofrenia, através da loucura, através de um monte de outras interferências de sua mente. Quem sabe ela passou por abusos sexuais quando ela era pequena, pelo pai, pela mãe ou pelo tio. Ela deve ter apanhado muito, ela deve ter sofrido muito, e agora adulta ela quer se vingar de todo mundo. Então ela passa por esse tipo de momento de esquizofrenia. Ela vê aquela criança lá e ela acha que ela tem o direito de se vingar nela. E aí? Nós, como é que ficamos no nosso julgamento? Será que nós, se fosse conversar com cada um deles que cometeu esse tipo de crime hediondo mesmo, será que nós teríamos vontade de pegar ela pelo, não é? E acabar com ela? Ou nós vamos, depois de uma conversa que a gente tem com elas, tentar compreendê-las assimilar aquilo que ela falou para nós e fazer o quê? Rezar por elas. Porque como é que nós vamos modificá-las agora? Se elas viveram mais 30, 40 anos, bom, de repente haja sim uma melhora. Mas geralmente essas pessoas, elas morrem cedo, nos presídios, nas cadeias, exatamente por outros colegas que estão lá dentro. E se nós formos falar, se nós formos julgar, ou dizer assim, é melhor ou é pior, um estuprador de crianças, ou um cara lá que roubou durante 10 anos a assistência social e deixou sem merenda escolar para várias escolas do Brasil inteiro? Quem é que é mais sem vergonha? Quem é que é mais assassino? Aquele que burlou a sociedade durante tantos anos, todo mundo sabe quem ele é, roubou um monte, vários deles quase levaram o Brasil à falência, e nós não estamos muito longe disso aí. Quer dizer, esses, como é que serão julgados? Qual é a pena deles? Eles serão melhores ou piores desse cara aí que aprontou essas barbáries aí? Vocês viram como é complexo a questão de viver num mundo de provas e expiações? Como muitas vezes nós somos levados, às vezes, pelas ideias da televisão, pelas ideias, às vezes, de pessoas mais violentas, pelas ideias daquelas pessoas que dizem assim, bandido bom é bandido morto, pelas ideias daqueles que dizem assim, não, tem que acabar com todos, tem que botar num navio, botar e largar no navio. Já ouvi isso também. Botar num navio e lá no navio, em alto mar, afundar um navio e morreu todo mundo e acabou. Quer dizer, como é que nós vamos considerar seus irmãos nossos? Nós temos esse direito? Mais uma vez eu estamos dizendo aqui, não eu, nós. Não estou sozinho. Não estamos defendendo essa criminalidade. Não. Nós tentamos, é sim, resolver o problema através do quê? Nós aqui, o que podemos fazer? Ajudar, influenciar, rezar por aquelas crianças que vêm agora vindo, para que eles não se tornem esses assassinos, esses criminosos hediondos do amanhã. Muito obrigado.